passar então a ler uma moção que vou apelar para que seja votada favoravelmente e que tem a ver com a redução do horário no funcionamento dos que está em postos, mas é postos do CTT, nomeadamente no posto da Junta de Freguesia de Muruz e, creio que, noutras juntas de pequena dimensão. O texto que trago tem a ver, diz o seguinte: a Junta de Freguesia de Muruz, o Conselho de Oliveira do Hospital, tem desde 2003 em funcionamento o posto de Correios 99-03-444. Em 2021, aderimos às condições do novo protocolo da ANAF com o CTT e Correios de Portugal S.A., tendo para o efeito celebrado o respectivo contrato de prestação de serviços em 23 de abril deste ano. Em 13 de julho de 2022, a Junta de Freguesia de Muruz foi visitada pelo Sr. José António Esteves Gonçalves, gestor comercial dos canais externos B2C do CTT, que nos veio impor a redução para 3 horas diárias do funcionamento do nosso posto de correios e a redução para cerca de 300 euros da remuneração associada. Tendo em conta que um dos pressupostos para a celebração da parceria para a prestação de serviços postais pela Junta de Freguesia, pela Junta de Freguesia às Chevas ANAF, em 22 de dezembro de 2020, era a proximidade do CTT às populações, através do local, como se explica, pergunto, a mudança de paradigma e o manifesto afrontamento do princípio do serviço público que atualmente prestamos às populações rurais, substituindo o CTT, Correios de Portugal S.A., este princípio pela lógica da vertente financeira e do lucro. A prepotência do CTT, ao alterar unilateralmente o protocolo em vigor sobre os postos de Correios de Ajuda de Freguesia, fere gravemente o princípio do serviço público universal a que o CTT está obrigado e constitui um violento ataque às populações das pequenas freguesias rurais, contribuindo, sobremaneira, para a desertificação desses territórios. Assim, reunida em sessão ordinária a 30 de setembro de 2022, a Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital manifesta o seu repúdio a esta medida unilateral do CTT, que vem contrariar o manifesto interesse das populações, ao mesmo tempo que denuncia a lógica subjacente à decisão, redução do número de atendimentos, que levará, a breve prazo, ao encerramento total dos postos de correios na Junta de Freguesia. Os juízes da Assembleia Municipal do Hospital reclamam ainda a reversão imediata desta medida. Uma vez aprovada esta moção, deve ser enviada à administração do CTT, aos grupos parlamentares na Assembleia da República e ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Dar duas notas só, complementares, para dizer que o posto de correios, pelo menos na minha freguesia, não funciona só do ponto de vista comercial. É quase que um centro de dia, porque as pessoas vão lá a qualquer hora, aproveitam para conversar, aproveitam para pedir à Carlita para trazer os medicamentos. Não é apenas o dinheiro que nos move, é o atropelo que está a ser feito a um direito do cidadão. E enfatizo essa situação: o posto de correios, que funciona na Junta de Freguesia, é mais do que um mero balcão comercial. É, de facto, um elemento de apoio e de carinho para com a população, que vai ali, muitas vezes, ainda há pouco, quando eu saí, a Tia Rosa estava lá, não foi lá fazer nada. Voltava a Carlita e tal. E nós temos que preservar isto, se queremos preservar a qualidade de vida da nossa população e se queremos fixar as pessoas nos locais onde elas se sentem bem, que são as suas freguesias.